Bem-vindos ao país aonde eu moro. É aqui que às vezes eu me alegro, é aqui que eu sempre choro. Este é o lugar que eu odeio, este é o lugar que eu adoro. Bem-vindos ao país onde eu moro. Aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto. Aqui tem carro blindado importado, tá cheio de político safado. Aqui não tem tornado e nem americano revoltado. Aqui tem Nicolau, Lalau, Prada com pau. Não é de hoje, é desde Cabral. Aqui não tem vulcão, não escuto falar em erupção. Aqui tem estuprador no matagal, assassino frio que chora no funeral. Aqui não tem guerra fria pra pobre, não tem moradia. Aqui tem pés descalços e muito remédio falso. Aqui tá cheio de playboy, muito palhaço dando uma de herói. Aqui tem TV Globo, em todo canto tem um bobo. Alienaram o povo. Aqui não tem perspectiva de futuro, ninguém está seguro. Aqui tem pedra preciosa e muito mais ainda, a pedra não da nossa. Alternativa aqui fora. Não tem mais emprego, sujeira não. Vamos é mais segredo. Aqui tem muito preconceito, uma pá de safado que não toma jeito. Aqui não tem injeção letal, não se vê pobre curtindo no litoral. Aqui tem vizinho legal, rei da coca e muamba ilegal. Aqui ninguém tem confiança, nem nos quartéis tem segurança. Que tem neguinho gravatado que nunca teve vergonha. Tem terra fértil, produto de tudo, principalmente maconha. Dizem que aqui não tem mais ditadura. Democracia na prática é mentira pura. Aqui se vende criança ainda no berço, e dependendo da cor, aumenta-se o preço. Bem-vindos ao país aonde eu moro. É aqui que às vezes eu me alegro, é aqui que eu sempre choro. Este é o lugar que eu odeio, este é o lugar que eu adoro. Bem-vindos ao país onde eu moro. Aqui não tem igualdade, muito pouca verdade. Aqui tem ouro em pó, garimpeiro fudido e só. Aqui não tem peste, pobre não passa em nenhum teste. Aqui tem repressão, muita criança com arma na mão. Aqui não tem pena de morte, mas quem sobrevive é sorte. Aqui tem traição, irmão fudendo irmão. Aqui não tem toque de recolher, qualquer hora alguém vai morrer. Aqui o que mais tem é bunda, muito atrasado fazendo macumba. É, aqui tem animais urbanos, muita sacanagem por baixo dos panos. Aqui tem 500 anos, já fizeram muitos danos. Aqui não tem mais herói, o último que passou por aqui tava mais pra boy. Aqui tem pouca educação, muito canal de televisão. Puta loira comandando a programação. Aqui não tem cadeira elétrica, pobre não paga pra fazer dieta. Aqui tem fardado desumano, lavagem cerebral pra puxar o cano. Derrubaram mais aqui um mano. Aqui tem muita vagabunda botando banca. Mulher casada não é mais santa. Aqui tem chacina, tem prostituta menina. Aqui tem picareta, carnaval micareta. Filhinha de rico esquentando a buceta. Aqui tem lua e sol, muita praia e sol. Pode acreditar, pra peixe graúdo não tem anzol. Aqui tem jogador de futebol que não me engana, virou as costas pra periferia. Só vive de fama, não tem amor pela camisa. Gosta mesmo é de loira e de grana. Aqui tem igreja, boteco e droga em toda esquina. Tem traficante folgado que pensa que está por cima. Aqui tem bomba caseira no banheiro da escola. Adolescente sem rumo cheirando cola. Inocente infanto pedindo esmola. Político corrupto que não dá bola. Aqui dão favorecimento pra multinacionais. Tô atrofiando meu cérebro pra não saber mais. Enfim, pode ver que tem, exporta também. Tem problema de sobra, tem veneno de cobra. Tem covardia, já tão matando a luz do dia. Tem humilhação, eleição, eleitor bobão. Aqui tem racismo, cinismo, pobre no abismo. Exporta-se, puta e traveco. Bagulho do bom é cachaça de boteco. Aqui tem abuso, abusado, tem de tudo. Que absurdo. Made in Brasil. Quem já passou por aqui viu, o lugar continua lindo e o que tinha de bom quase sumiu. Procura-se um ser humano que se interessa em cuidar com honestidade do que ainda resta. Bem-vindos ao país aonde eu moro. É aqui que às vezes eu me alegro, é